Olá, meus grandes e queridos amores de todo o meu lindo Brasil. Que prazer estarmos juntos em mais uma edição do nosso Encontro Central. Hoje, terça-feira, eu sou Fabrício Brandão e a partir deste momento te faço companhia, uma boa companhia. Eu trago comigo uma seleção de músicas que você vai amar, vai viajar comigo e se emocionar. E também as lindas mensagens do coração e a nossa tradução. 2 horas que vão ficar marcado no seu coração. Aumente o volume e venha comigo no Encontro Central. Encontro Central. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around. Every now and then I get a little bit restless. I dream of something wild. Turn around. Every now and then I get a little bit helpless and I'm lying like a child in your arms. Turn around. Every now and then I get a little bit angry and I know I've got to get out and cry. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified but then I see the look in your eyes. Living in a powder keg and giving up. Fall. I can do a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. Turn around, bright eyes. Turn around, bright eyes. Turn around. Encontro Central. O coração batendo mais forte. 100 days have made me older since the last time that I saw your pretty face. 1,000 lives have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate, they disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here. Tonight, it's only you and me. The miles just keep rolling as the people leave their way to say hello. This life is overrated, but I hope that it gets better as we go. Oh, yeah, yeah. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here. Still with me in my dreams. And tonight, girl, it's only you and me. Everything I need, and anywhere I go, it gets hard, but it won't take away my love. And when the last one falls, in an attic. I'm an addict now. An addict for your love. I was a street boy, and you was my best toy. Found it easy to annoy you, but you were different from the rest. And I loved you all the wrong ways. Now listen to my say. If it changed to another way, would the difference make it? Would it be a classic? I gotta send it right away. Got a lot of classics. Gotta write it in an attic. Babe, I'm an addict. I just keep living for dreams, and it's not what I mean. I mean it's not what it seems. I just keep living for dreams. Got a lot of classes, got to write it in an attic. Estamos apresentando Encontro Central. Loving you whether came to see Just as I am, you always treat me. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Encontro Central, a trilha sonora dos grandes amores. Daqui a pouco a gente tá de volta com Recados do Coração. Não saia daí. Encontro Central. De volta com um programa que bate forte no seu coração. Que bom que você está aí do outro lado nos ouvindo. Obrigado, viu? Pela sintonia, pelo carinho da audiência. Um beijo carinhoso para todos vocês. Aumente o volume porque está chegando mais Recados do Coração. Cantinho. A vida é feita de momentos. Foi num desses momentos que te conheci e que te amei. E hoje você faz parte do meu dia a dia. Preciso da sua presença, do seu carinho, do teu sorriso que me transmite tranquilidade. Ouvir sua voz, dividir com você meus momentos de alegrias, não só isso, preciso de você aqui do meu lado, para suportar a saudade e esse amor distante. Suportar a falta que você me faz, que acreditar no amor semeia felicidades. O verdadeiro amor não é só dizer ao mundo que ama, mas também saber ouvir e sentir amado, mesmo na distância, e é por isso que me atrevo a dizer ao vento tudo o que sinto, na tentativa de lhe alcançar, pois o seu jeito de amar me completa. Ninguém é tão forte que não precise ser amado. Por isso declaro, sem medo de errar, preciso de você sempre. Estarei te esperando, porque a força do amor está na continuidade, na perseverança e na sabedoria. Amo você. Recadinho do Gerson para Stephanie, do Paraná. Nunca precisei tanto de alguém como preciso de você. Nunca desejei tanto um sorriso como desejo o seu. Nunca esperei tanto por um beijo como espero pelo seu. Recadinho da Cristina para o Ronaldo de São Paulo. Nem todas as palavras do mundo conseguirão expressar o que sinto por você. Nem todos os segundos de inúmeras horas serão suficientes para estar ao seu lado. Te quero. Um encontro com o ouvinte. Encontro Central. Thank you. Encontro Central. O coração batendo mais forte. Sometimes it's hard to make things clear. No one to face the truth, and I know that the moment is here. I'll open my heart. Show you inside. My love has no pride. I've been with you. I've got nothing to hide. So open your eyes and see. Myself, myself. I don't wanna lose you now. We're gonna get through somehow. I don't wanna lose you now. Forever. Get the memories one by one since you took me in. I know I'll never love this way again. Oh, reaching back for yesterday. I won't turn my head in sorrow if you should go away. I'll stand here and remember just how good it's been. And I know I'll never love this way again. Músicas inesquecíveis. Encontro Central. Oh, Central. Oh, why you look so sad? The tears are in your eyes. Come on and come to me. Ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So, if you're mad, get mad. Don't hold it all inside. Come on and talk to me now. Hey, what you got to hide? Canções imortais. Encontro Central. Saw the world turning in my sheets, and once again I cannot sleep. Walk out the door and up the street. Look at the stars beneath my feet. Remember rights that I did wrong. So here I go. But don't give me choice, 'cause I'll just make the same mistake again. Ooh. And maybe someday will meet and maybe talk and not just speak. Don't buy the promises, 'cause there are no promises I keep, and my reflection troubles me. So here I go. Encontro Central, o amor está no ar. Essa canção é linda demais e daqui a pouco tem muito mais pra você. Não saia daí. O amor está no ar. Apresentamos Encontro Central. Para você ouvir e se apaixonar, esse é o Encontro Central. Estamos de volta para mais uma hora emocionante no seu rádio. É um prazer sempre estar com você de todo o meu lindo e querido Brasil. Obrigado a você de todo o Brasil pela carinhosa sintonia. Eu sou Fabrício Brandão, porta-voz do seu coração. E agora está na hora da nossa tradução. Eu me perco em seus olhos e sinto meu espírito se elevar e subir como o vento. Será amor o que estou sentindo? Um rápido olhar me deixa frágil. Não é isso que se chama romance? E agora eu sei. Pois quando estou perdida, não consigo me entregar. Não me importo de não saber qual o meu destino. Você pode levar aos céus. está perdida no paraíso. Quando estou perdida em seus olhos, só agora percebi. Não sei porquê. Algo que não conseguimos negar. E eu só soube quando ouvi pela primeira vez. Se eu não conseguir encontrar meu caminho, se a salvação parecer a milhas aqui, ou ser encontrada quando eu estiver perdida em seus olhos. Não me importo de não saber qual o meu destino. Você pode me levar aos céus. Ou é como estar perdida no paraíso. Quando estou perdida em seus olhos, um rápido olhar me deixa frágil. Não é isso que se chama romance? Ou ser encontrada quando estiver perdida em seus olhos? Encontro Central, o coração batendo mais forte. 100 days have made me older since the last time that I've saw your pretty face. 1,000 lies have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate, they disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight, it's only this life. way I feel and how the world is treating me. Maybe I'm known you forever. Amigos, para siempre means you always be my friend. Amigos, para siempre means a love and friend. Friends for life, not just the summer or a spring. Amigos, para siempre. At you, I wonder why there has to come a time when we must say goodbye. I'm alive when we are together. Amigos, para siempre means you always be my friend. Amigos, para siempre means a love and a man. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos, para siempre. I feel you near me even when we are apart. Just knowing you are in this world can warm my heart. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos para siempre. Amigos para Encontro Central, o coração batendo mais forte. Thank you.

Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Stuck on you. Been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. I might be glad you stay. Encontro Central, o programa que tem conquistado milhares de corações em todo o Brasil. Já já, você ouve mais canções lindíssimas para encantar o seu coração e mais recados do coração. Olá, meus grandes e eternos namorados, estamos de volta aqui na sua rádio. Obrigado pela sintonia. E agora tem recados do coração. Cantinho da Carta, Encontro Central. O Renato de Curitiba para Paulinha. Nosso amor é aquele sentimento forte, único e verdadeiro, que mesmo com o passar do tempo e com a distância que existe entre nós, jamais se desgastará, pois pertencemos um ao outro, juntos em um só coração. Te amo. Juliana do Ceará para o Renato. Te amo, com todas as letras, palavras e pronúncias. Em todas as línguas e sotaques, em todos os sentidos e jeitos, com todas as circunstâncias e motivos, simplesmente te amo. A Val de Pernambuco para o Hélio. Quando eu digo que te amo, não digo por força do hábito. Eu falo isso para te lembrar que você é a melhor coisa que aconteceu em minha vida. A Marilene do Rio Grande do Sul para o Serginho. Eu te amo e nunca me imaginaria amando alguém com tanta intensidade. Nem sabia que tinha tanta capacidade para amar assim. Mas isso tudo por sua culpa. Ninguém além de você saberia despertar isso em mim. Eu te amo muito. Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central.

sem dizer se voltava depois. Sofrimento meu, não vou aguentar. Se a mulher que eu nasci pra viver não me quer mais. Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito. Dia e noite, a sós. O universo era pouco pra nós. O que aconteceu pra você partir assim? Se te fiz algo errado, perdão, volta pra mim. Essa paixão é meu mundo, um sentimento profundo. Sonho acordado um segundo que você vai ligar. Telefone que toca, eu digo alô sem resposta, mas não desliga, escuta o que eu vou te falar. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Ter você é meu desejo de depois das brigas, nós nos amamos muito. Essa paixão é meu mundo, sentimento profundo. Sonho acordado um segundo que você vai ligar. O telefone que toca, eu digo alô sem resposta, mas não desliga, escuta o que eu vou te falar. Yeah. músicas inesquecíveis. Encontro Central. I think I finally know you. I can see beyond your smile. I think that I can show you that what we have is still worthwhile. Don't you know that love's just like the thread that keeps unraveling, but then it ties us back together in the end. In your eyes, I can see my dreams reflect. Whether time would make us strangers, or whether time would make us grow, even though the winds of time will change, in a world where nothing stays the same, through it all, our love would still remain. In your eyes, I can see my dreams' reflections. Questions in your eyes, I can see the reasons why love's alive. In your eyes, we'll drift in simply back to shore, and I think I finally learned to love you more. In your drifting safely back to shore, I think I finally learned to love you more. Encontro Central. O coração batendo mais forte. Thank you. get down, I turn to you. And you make sense of what I do. Encontro Central, ligando todos os corações apaixonados em uma única sintonia. Obrigado a você pelo carinho, pela audiência e pelo grande amor que você tem por nós. Um beijo carinhoso do Brandão. Amanhã tem mais Encontro Central. Até lá!